Vocês estão prestes a ouvirem algo inédito. Inédito. Crocossauro. Ignorante. Sai da frente, que o seu som não dá nem pro começo. Você é minha paixão, você mora dentro do meu coração. Estas singelas palavras que eu canto pra você, dentro deste brega rap, tão somente pra dizer o quanto eu te amo e o quanto eu te quero, o quanto eu te desejo e o quanto eu te venero. Você está em minha vida como o peixe está no mar. Se eu estou longe de ti, eu mal consigo respirar. Saiba que a minha intenção é só te fazer feliz. Eu te dou meu coração, você é tudo que eu quis. Tamanha emoção que eu sinto, meu amor, quando toco sua mão. Quando abraço seu corpo, sinto meu estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Ninguém sabe o que eu sinto, ninguém pode me julgar. É o coração que decide de quem a gente vai gostar. Eu tenho grande sorte de você gostar de mim. É só essa gente invejosa que acha isso ruim. Se você é muito nova pra mim, tô nem aí. O que vale é o que eu sinto aqui bem dentro de mim. Eu sei que você me ama, sinto que você me quer. Vou te levar pra minha cama e te fazer minha mulher. Vai se consumar, depois do show já está certo. A gente vai se encontrar, vamos sair por aí sem ter destino algum. E como num passeio de mágica, nós dois seremos um. Não ligue para o seu irmão, não ligue para ninguém, porque quando estamos sozinhos, nos damos muito bem. Se o amor é um sonho, eu sou um sonhador, porque eu vivo na delícia que é viver o seu amor. Are you ready?

Mocossauro, o animal toca tudo do Pará. Desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mocinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu fenômeno, meu estado de parar. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Que loucura que me dá, não consigo desgrudar. Que mandam ver e agitam sem parar. Junto calado e manda fly. É um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, me fascina e faz a gente delirar. Aqui você dança sem parar. Te dar o meu calor, eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai das estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Te dou o meu amor e te faço suar. Te deito aqui comigo, te dou-lhe uma linguada bem no meio do umbigo. Te falo coisas loucas bem baixinhos no ouvido. Você fica arrepiada, hoje nada é proibido. Chacala bum, chacala bum bum, chacala. Chacala bum, chacala bum bum, chacala. Chacala bum, chacala bum bum, chacala. Te dou o meu amor e te... pensei de que agora estou só. Tomando só as balas pra você dançar. Pra você dançar. dinossauro. O animal toca tudo no Pará. Chegou pra fazer você dançar. O DJ consagrado do estado do Pará. Faz o show, faz a festa, noite saímos de estar. O show vai começar, a galera vai vibrar. DJ que já chegou pra fazer você dançar. O DJ consagrado do estado do Pará. Faz o show, faz a festa, noite saímos de estar. Esse som é da pesada, sinta só, meu amigo. Ele é de Santa Bárbara, chegou para ficar. O som do mundo está, o de Ceia do Pará. Vem curtir, vem dançar. A velha sempre faz o show em todo o estado do Pará. Ele é considerado e você vai se apaixonar. De Teirang que comanda o de Ceia do Pará. O DJ consagrado do estado do Pará. Faz o show, faz a festa, na Odisseia vamos estar. Você que tá dançando, você que tá ouvindo. Esse som é da pesada, sinta só, meu amigo. Ele é de Santa Bárbara, chegou para ficar. O som do mundo está, a Odisseia do Pará. Vem curtir, vem dançar. Vai dançar. Oh! Ligado no Crocossauro, hein? Alô, Rodrigo 3D! Ei, hey, com você, meu brother! Quando ela acordava, sua cara maltada, não tomava banho de mulher, cheirava. Ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, mexe lavadeira, vai, mexe que tu fede até demais, mexe lavadeira, vai, mexe que tu fede até demais. Quando vai pra festa, gosta de aparecer, sua cara é tão livre, dá vontade de correr. Quando vai pra festa, gosta de aparecer, sua cara é tão horrível, dá vontade de correr. Ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira, ela badeira. Apaixonar. DJ Rodrigo. Há muito que te quero, sei Meio dia, as duas.

Mari, a nave do som, batendo forte no seu coração. Me diz o Mari até que no show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais te lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer, vou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave, quem vai pousar? Sentimento guardado no coração, vivo a cor da pele, sou a pura paixão. Grito que emana numa noite de lua, que o Brasil conhece, a ciência do Pará. Eu quero é sair quando a noite cair, naquele rolê básico me divertir. Eu sou aquela voz que não quer calar, quando chega os tormentos é que faz incentivar. A parte mais simples da canção, abiscos, estrofes, acordes, refrão. Eu sou Tupinambá, tremendão Tupinambá. DJ Toninho é o cara que me faz incendiar. Os embalos da noite de Belém do Pará. Eu sou Tupinambá, tremendão Tupinambá. DJ Toninho é o cara que me faz incendiar. Os embalos da noite de Belém do Pará. Eu quero é sair quando a noite cair, naquele rolê básico me divertir. Eu sou o sentimento guardado no coração, vivo a flor da pele, sou a pura paixão. O grito que emana na noite de lua, e o Brasil conhece a ciência do Pará. Eu quero é sair quando a noite cair, naquele rolê básico me divertir. Eu sou aquela voz que não quer calar, quando chega os tormentos é quem faz incentivar. DJ Rodrigo, produzindo os melhores CDs do estado do Pará. Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar. Em mim chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super som que vai me impressionar. Em mim chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Quero ver você mexer, deixa sem parar, dança com prazer, vai mexendo até embaixo. Quero ver você mexer, deixa sem parar, dança com prazer. Quero ver dançar, quero ver você mexer. Você sem parar, dança com você, vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Você sem parar, dança pra valer. Olivia Mike. Thank you. Belém, vem dançar meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. E todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty. DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar. DJ Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Valdo Equatorial vai agitando a multidão. DJ Tiago Lobato do som Guanabara, o som do seu coração. DJ Manoel Ribeiro do som ideal, agora vai detonar. DJ Nelson do Raisson, fazendo você balançar. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou o Pop 4 pra vocês. Thank you, Crocossauro! É só alegria! Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Tocando todas de DJzinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Todas de DJzinho faz você se balançar. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho. Somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o animal da galera. Ela pegou meu chico preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu chico preto eu não vou lhe dar. Ela pegou meu chico preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele um pouco de ciúme, por isso meu chico preto eu não vou lhe dar. Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu for. Sem o meu chico preto eu não vou ficar, eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que eu falar você me responder, eu juro que eu dou meu chico preto de presente pra você. O bico do peito do Chico preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto. O bico do peito do Chico preto é preto. Hoje você vai dançar, o verdão arrasador. Agora é quem vai tocar, Palmeirense faz um show pra galera.

seu coração.